2, 19, tá pronto para puxa e acionamento. Tá livre no pátio 3, chame táxi, o trip 5219. Livre no pátio 3, chamará para o táxi 5219. Para o táxi, o voo 1273 com 185 a bordo. Alternativa Campinas, 3 horas e 30 autonomia. Três à direita, via Índia Alfa, ponto esperatório 10295, altímetro no 011, bom voo e boa noite, o voo 273. Gente, via Índia e Alfa, no ponto esperatório 118, decimal 95, o ajuste no 011, voo 1273. 776 via Juliette, observa a liberação do Boeing da companhia, pode prosseguir para o portão 03. Gente, após a aeronave da companhia, faz o via Juliette 03 e 376. Estabilizou, 884. 884, completa final, cheque prepuso, torre 118, decimal 95, composto. 1895, obrigado, até daqui a pouquinho. Torre Gol 1273, uma boa noite, ponto de espera da 10. Boa noite, Gol 1273, confirme-se da cola de imediato. Para o táxi do 5219 com 5:49 a bordo, 4 horas e 30 alcança Salvador. Certo. Ciente, Gol no 273, mantém a posição. Está mantendo. Salve. No parque 3, principal Índia Alfa, posto espera 118.95, 5219. Tripouso no 0, vento 090 graus, 089. Teve pouso, voo no 884. 02 irá aguardar, voo 940. Será. Previsão daqui a 3 minutos, voo 940. 3 minutos, ok. Pátio Militar, livre táxi e vai manter a táxi hotel, mantém a táxi hotel e chama a torre 18, decimal 95 para o cruzamento da pista no 0 com 225. PLB, o TAN 319-7175. 3197, táxi via parte principal, após Índia e Alfa, ponto de espera vai chamar a torre em 118, decimal 95, altímetro no 011, tem um bom voo e boa noite. Então, parte de Alfa, até a ponta da galera, tá, 295, agora, bom, boa noite, obrigado, 317. 1273 está pronto. Vou no 273, a linha mantém 1-0. A linha mantém 1-0, vou no 273. Condor 25, autorizado o cruzamento 1028 após Delta, mantém e chama o solo em 1219. Na Delta, mantém posição, chama o solo 219. Gol 1-8-8-4-3-3-3. 4, boa noite, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, vai reportar para a Juliette, 1-8-8-4. Salvador, o Condor 25, completou o cruzamento canadiado, visual com o boa noite, esquadro, reautorizado via Alfa, reporte antes da Delta para prosseguir. Informa o Embraer na taxa Delta, vai ingressar na Alfa aqui para a decolagem. Afirmativo, vai reportar a cidade Alfa, segue à direita via Alfa, o Condor 25, e após vai via Juliette, contornar o canteiro central e prosseguir via Indy Alfa, ponto espera da 1-0, vai chamar a torre novamente, 1-8-9-5, voltímetro 1-0, 1-1, tem um bom voo e boa noite, Condor 25. Trip 5219, a linha mantém 1-0. A linha mantém 1-0, 5219. Solo 1940. 1-2-5, o senhor já está na taxa em Alfa, confirma? Estou com Brasília. Prossegue em frente, 1-2-5, após próxima esquerda via Juliette, Alfa, correção Juliette, pátio principal, seguindo o Airbus até via Índia, e Alfa novamente no ponto de espera da 1-0, vai chamar a torre 11895, com altímetro 1-0, 1-1, bom voo. Jogo 1940. 4-0, vai coordenar agora com a equipe do solo. Após a passagem à retaguarda de um Embraer 145 da Força Aérea, após o mesmo em coordenação, está livre iniciando 02, chame táxi. Após o Embraer, autorizado, é para táxi, gol 1940. O 1273 está cruzando 1.600 pés, decolou, pistão a zero. 1273, contato radar, sobe o nível de voo 360, siga da EL. É ascensão nível 360, da EL. Trip 5219, livre decolagem 1-0, vento 1-0-0 graus, 089. Livre decolagem 1-0, 5219 da Trip. Trip 1197, ali mantém 1-0. Trip 5219, decolou 1-1, chame o controle 1-1-9-8. 19-8, 5209 da Trip. Sr. Oceanair 6201. prossiga. Autorização, Galeão. Xename 201 para o Galeão, nível 3620 está autorizado, via peso 10 até ISMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, ISMAP, após prossegue conforme rota do plano de voo. Decolada pista no zero após decolagem de curva à direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Bravo, Romeo India, Delta Eco, Bridge. Aciona 5116, controle 119, decimal 8. Cruzado 360, Upper Zulu 10, ISMAP após conforme. Decolada 10 com curva à direita da El, Leda, Bridge. 5116, 198. Correto, Xanamia 201, portão 04, chame pronto, pushback. Chamará. Boa noite, mãe. Plan 3197, livre da colagem 10, vento 090 graus, 079. Condor 25, Alim mantendo no zero. Alim mantendo no zero. Táxi Gol 1940 está com 191 no POB, autonomia de 4 horas e 3, atendendo o Galeão. 198 é logo, 3317. Metrô no 011, tamo boa noite, Gol 940. Galeão, direita ainda, Alfa, 1.3, 18, 195, Gol 1940, boa noite. Controle Salvador, Otan 3197, boa noite, cruzando 1701. Boa noite, Otan 3197, contato radar sobre o nível 360, Cida da El. Afia, Otan 3197. Boa noite, Gol 940, ponto espera, ponto zero, pronto. Boa noite, Gol 940, mantém ponto zero. Mantém. Condor 25, vento 08, 0 graus, 09, nós, livre decolagem no zero. Livre decolagem, Condor 25. 395, até breve. Até. Condor 25, decolou 118, chame o controle 1-98. 198, boa. Controle Salvador, boa noite ao Condor 25. Noite Condor 25, contato radar na decolagem, sobe o nível de voo 360, seta da EL. Autorizado nível 360, perfil da EL, Condor 25. Uno 940, livre decolagem 10, vento 090 graus, 08 mais. Livre decolagem 10, gol do 940. No 940, decolou os 21, chama o controle 1-98. Boa noite, frequência 98, boa. Controle, gol 1-940, passando 1.500. 1940, contato radar na decolagem, sobre o nível 360, Cidadael. Cidadael, subindo para 35 ou 360, restrito 350, gol 940. Negativo, subida ao nível 360, 360. Subindo 360, gol 940. JAN 3197, a presente está autorizado por hoje, bridge. Bridge 3197. O Condo 25 da presente voa bridge, Condo 25. Bridge da presente, Condo 25. E o JAN 3197 agora chama Recife, frequência 1251, secundária 13325, bom voo. 351, ordenando 13325. Boa noite, obrigado, 1997. Condo 25, chama Recife, frequência 1251, secundária 133, decimal 95, bom voo. 251, alterna 133, decimal 95, Condo 25. 6210. Não, prossiga. 6210. Você pode confirmar o horário de fechamento da próxima madrugada, conforme o Oceano 0404? Pra cheque, Oceano 6201. Chegou uma informação de que hoje vai ser esse horário. Eu tô verificando aqui, só um minuto. Pro secundário 128, decimal 8. Agora vamos com o centro Recife 260-288-5219 da Tri, boa noite. Bom voo. Aproveitando a chamada para o pushback e acionamento 24. Livre, o chinamé 201-04, chame táxi. Livre, chamada para cá. Na escuta? Prossiga. É o último dia hoje, dia 15, e vai fechar assim das 0305 Zulu até 0605 Zulu. Ah, positivo, porque não está anotando a informação permanece no horário anterior, 0405. Só que não está assim, está na Bravo 1735/12. Ah, tá. Ok, obrigado. Boa noite, Gormano 3, informação Romeu, para Brasília, copiou 360. Copia, tá atenção, Romeu. Gente, Gormano 3 para Brasília, nível 3620, está autorizado via Upper Zulu 17. Decolada pistão no zero, após decolagem de curva à direita, na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, após direto Elefa. Aciona 5432, controle 119.8. Está autorizado Brasília 360 via Upper Zulu.